Cassio diz a parada tá sinistra. Estão tomando muito mé, exagerando na birite. Cassio diz o povão tá estressado. Bom humor ficou de lado e todo mundo quer cafeite. Cassio diz o amor já não é febre. Quando você já não serve, mete o pé no seu forever. Cassio diz o inesquecível samba. Salve Mumu, nosso legítimo pamba. Todo morro canta e sente saudades. Obrigades pelas alegrias de domingues. Eu choro sorrindes. Forever's Mussum, forever's Cassildes. Eu choro sorrindes. Forever's Mussum, forever's Cassildes. A molecada, os tiozão, as tiazinhas esperavam ansiosos pelas trapalhadas do quarteto da pesada. Era só risada quando o Mussum entrava. A turma da poltrona delirava. Lembra quando os olhos do Zaca virava? O Dedé sempre se molhava. E o Didi chamava na porrada. É Caprix. E de repente do negrão saía aquele gris. Cassius. Aquela capoeira desengonçada. As ampolas do suco de cevada. Nada de caô, firmeza total. Os falador passava mouses. Saudosas raízes, incontáveis noites de domingos felizes. Cassius, o inesquecível samba. Salve Mumu, nosso legítimo pamba. Todo morro canta e sente saudades. Obrigades pelas alegrias de domingues. Eu choro sorrindes. Forever's Mussum, forever's Cassildes. Eu choro sorrindes. Forever's Mussum, forever's Cassildes. Sem tempo ruim e sem problema, Antônio Carlos era astro de cinema. Só blockbuster arrasa quarteirãozes nos 70s, nos 80s e também nos anos 90s. Não tinha concorrentes, é trabalhão na cabeça. Sempre com um toque especial do sambista original. Carioques da gema genial, muita trix, ele era zix. Eu sei bem do que tô falando, aquilo sim era malandro. Doutor da estação primeira, imortal, patrimônio da Mangueira. Mestre do riso, seu humor tá vivo. O negro é lindo, que falta cê faz no mundo dos vives. Cassio diz o inesquecível samba. Salve Mumu, nosso legítimo pamba. Todo morro canta e sente saudades. Obrigades pelas alegrias de domingues. Eu choro sorrindes. Forever's Mussum, forever's Cassildes. Eu choro sorrindes. Forever's Mussum, forever's Cassildes. Quem não voou no trapacóptero? Quem não chorou no filme triste em que Didi ficava só no final? Serra Pelada foi fenomenal. O som de bancos foi sensacional. No país dos macaques ou atrapalhando as suates. Tudo tinha sua marques. Eram indispensáveis, eram energizantes. Pele negra, cativantes. Só gírias das mais marcantes. Vinde da espécie, humoristas gigantes. Foi monstres, fumaça era fogues. Negros loucos, era doides, mó maluques. Por isso nós chamamos muitos. Nunca será esquecidos, obrigados por fazer nossos corações felizes. Cassio diz o inesquecível samba. Salve Mumu, nosso legítimo pamba. Todo morro canta e sente saudades. Obrigades pelas alegrias de domingues. Eu choro sorrindes. Forever's Mussum, forever's Cassildes. Eu choro sorrindes. Forever's Mussum, forever's Cassildes. Alguma mamãe que sempre via antes do Fantástico e que também era fantástico. Sangue bonzes, incomparáveis e únicos. Nossa homenagem e reconhecimentos. Salve Mumu, salve Mumu. Cassio diz, vamos dar mais risadas. Aproveite a festa, eternize as amizades. Põe comédia na sua vida e viva mais alegre. Forever's and ever's.